M2K. Cães ladram, cães sempre ladram. Latidos anunciam a vinda de alguém. Cães ladram, cães sempre ladram. E diga quem foi. O rap é tipo um fliperama, eu tô botando a ficha sem me importar perfeitamente nesse ambiente. O fliperama fica nos fundos desse boteco, onde marginais vêm se encontrar diariamente, exercitando a mente. Do que adianta ter as armas se não tem os pets? Não adianta só latir, ficar mostrando os dentes. Isso nunca levou ninguém pra frente. E todo sangue que escorre, ele sai da gente. É tanta treta por aqui que até o presidente meteu a bronca e usurpou o trono na nossa frente. Até Pokémon tem aparecido ultimamente. Bravo, estado de calamidade do presente. Se afeta ausente, marca um 10 que amanhã um só volta quente. Sustento outra noite fria, outro dia perrengue a vera. Treta pra ver, olho grande, peso nos ombros é mato. Mas guerreiro sustenta o fato, sorrindo de cabeça erguida. Investe, lucra, multiplica e depois fortalece a firma. Enxergando além dessa cortina de fumaça, essência é o que evolui enquanto a nossa vida passa. E só quem é vai sentir algo além dos corpos, que é o que nos faz existir. Vai além de nós mesmo e dos limites do tempo. Seguem pela eternidade, liberdade em movimento enquanto a gente dança aqui. Aprendi a desfazer os erros. Vi que a vida é o que nos resta.